Tem, taxa autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, torre na 8, decimal 95, ajuste na 0. 1-7, valor. Certeza, ataque autorizado, em dial, 1-0-1-7, só corrigindo, 1-2-4 a bordo. Gente, 1-2-4 a bordo. Localizador, 1-1-1-6-0. 1-1-6-0, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom posto. 1895, obrigado, bom. Torre em Salvador, muito bom dia. Vou Roger, Imagine 239, will do. Estou provado. Formará. Torre Salvador, bom dia. 354. 5384, 19.0. Ponto de separado, 35384. Será ativo? Autorizado, agilizando, pista 10, ventona 40 graus, 099, 35384. Se é decola, a linha decola sem pagar, 5384. 35486, obrigado. Make a 239, reduce the speed to approach. Reduce approach speed, America 239. Na 3859, descida para 4 mil pés, o ajuste no 0-7, chegada bom. Autorizado, Duna, 3859. Vento 140 graus, 089, pista levemente molhada, pouso autorizado, pista 10. Ativo, livre pouso, gol, pro gol 1-1-6-0, na pista 10. Engraçado, obrigado. 5384, decolou 55, controle 1208. 1208, obrigado, bom dia. 5384. Salvador, bom dia, 35384. Bom dia, 35384. Contato radar sobre o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 3384. Torre Salvador, bom dia, azul 4299, ponto de espera da 10, visual contrato na curta final. Eu 4299, mantenho ponto de espera. Manterá. Eu sou 4299. Se precisar, decola sem parar, senhora. Eu sou 4299. Infelizmente, tem um tráfego à retaguarda do visto está visual. Tá difícil. American 239, waiting for the ILS X-ray, runway 110, runway 10. American 239, can age 1017, routine approach, X-ray, wait for landing clearance. Roger, American 239, continue approach. No, no, no. 160, solo aos 57, ao livrar 121, decimal 9, bom dia. Vai chamar o decimal, Bela. Bom dia, 1-1-1-0. 9 winds, 130 degrees, 10 knots, clear to land, 1-way, 1-0. Clear to land, 1-0, American, 239. 299 após o pouso da Boeing da América na final, alinha e mantenha no zero. Salvador Chané, 6312 com a Juliette, bom dia. Bom dia, 6312, pronto, cópia. Proceda. Autorizado Recife, nível de voo 350, prossegue via para o Whisky 58, decola pistão na zero, curva esquerda, pois cumpre perfil Puca, Gema, pois Aracaju. Marcela transponder 5164, controle no 20, decimal 80. 350 autorizado, Recife, por 58, para decolar 10, curva esquerda, na Puca, Chama, Aracaju, controle 208, transponha 5164. Proativo na pronto, Chama, 3, 2. Chama, 3, 2. Salvador, 3304, informação Juliette, 360 para Brasília, bom dia. Confirma, Deltan? Altan 3304, bom dia. Bom dia, Altan 3304. Está autorizado para Brasília, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita após, cumpre perfil Arbora Elefa. Após o Luna 7, após a Pina, após prossegue conforme a rota. Acionando transponder 5165, controle 120, decimal 80. Entendi, autorizado então para Brasília, nível 360. Elefa, Abdulma 7, Apino com controle de voo. Decola 0, curva direita, Arbor, transição Elefa. Transponder 5165, controle 120, decimal 8, 3304. 3304, protegimento correto, informa pronto, fechou o estacionamento. Vai, portão. Bom, na 160, Juliette, portão 62. 62, quente, 60, tá bom? American 239, clear of runway 10, Foxtrot for gate 11. American 239, approve to taxiway Alpha, report for short taxiway Juliet. Alpha, Juliet, American 239. Okay, verify we're clear to the ramp, be it Alpha and Juliet, or you want us to hold short at Juliet? Maintain position, hold short, taxiway Juliet to American 239. Hold short at Juliet, American 239. Quatro, 299, decolador 01, no controle 1208, boa viagem. 208, senhor, obrigado, um ótimo dia, azul 4299. Controle, Salvador, bom dia, azul 4299, cruzando 1000 pés, perfil da saída, Leão. Bom dia, 4299, contato radar, sobre o nível 340 na saída da EL. 340, senhor, devido ao nosso horário, teria possibilidades de voar uma posição mais à frente, de preferência móvito? Motiva. Estaremos a coordenação com o tempo. Muito obrigado, senhor. Como é o controle? Romeu, Romeu, você é bravo? Estimado Safoso. Estimado Safoso lá na Ilha de Maré. Gente, é ponta visual com o local. Senhora, o azul 4299, se possível inicialmente, pode voar Leda. Livre? Gente. Juliet to stand 1111 and establish to the vehicle car next to waving stand 08, follow it until stand 11. Juliet, number 11, American 239. Frequência livre, guarda no seu local. 3859, guarda no Prodigura. Né? 3859, desce para 2000, pés 2017. 2017, 3859. De voar no Rodrigo Guia Serra, o Pé 3859. 3859 está autorizado, reporte estabilizado final. Guia Serra, reporte estabilizado final, 3859. Pé 304 no portão 2, está livre, sentar. Autorizado, Pé 3304. Zulu November autorizado, 2500. Zulu November está solicitando até 2000, 2500. Fez modificação, plano de voo. Então para Valença, notificação para Salvador, é isso? 3859 vai querer descer a 1700. Autorizado, reporte estabilizado final. Posso estabilizar 3859. Controle voo 630. 630, Salvador, prossiga. Descendo as condições ao nível 150. Desce até o 050. 050. O Nuno desce para 4 mil pés da presente Alagoinha. Confirme? 1017 aqui. É com Oscar Bravo, prossegue. Salvador, vou chamar a 3-1-2. O 5 está livre, 3-1-2, chame táxi. Para táxi, 3-1-2. 3-2-5-9, ciente, ascensão 2000, país 3-2-5-9. Subindo a 2 mil pés, 3259. Afirmativo, esse é o procedimento de arremetida, 2 mil pés mantendo a proa. 2 mil pés mantendo a proa, 3259. Azul 4299, chama agora o centro Recife 251, na alterna 3325. 51, na alterna 335, azul 4299. 1-3325, alternado 4299. Sobremodulou, senhor. 4299 é... frequência secundária do centro no 3325. 3325, obrigado, senhoras. O 4299. Controle, voo 630. Voo no 630. Tá fazendo dizer que a esquerda 10 graus para evitar a formação. Ciente. Aeronave arremeteu por motivo meteorológico, para ele confirmar? Não, negativo, foi tudo estabilizado, né? O 3259. Obrigado. 2000 pés, Exolon November fica sujeito ao tráfego. Exolon November, controle. A sala IS de Salvador nos informa que é realmente um plano de Salvador para Valença, mas não há plano de regresso, confirma. Modificação, plano de voo. Plano de voo, é um voo emergente. Porque a IS nos informa que foi feita a modificação e não plano de voo. Não está autorizado o procedimento ILS final Salvador, desce para 1.500 pés e ingresso nos corredores. Trip 5384, chama agora Recife 12545, alterna 1-3365, trip 5384. 2545, 3365, 3384, obrigado, bom dia. Aí a sala IS que errou e a gente que tem que pagar, é? Confirme. O S-190 está descendo, o erro foi de vocês aí da sala IS. O S-190 fez correto o plano. Plano de voo com a Valença, regresso de Salvador, procedimento de Salvador. Mas a gente vai descer e vai fazer o plano de voo. Afirmativo, não sei se o senhor sabe, mas a sala IS, assim como o controle de Salvador, são órgãos diferentes. Paciente, S-190. Muito obrigado pela colaboração. Ciente, frequência livre de coordenação local. 3859, mantém a proa ainda, saída? 3859, sob vetor, para ingresso no sequenciamento de tráfego, curva esquerda, voo na proa 300, inicialmente sobe para 3000 pés. 300, subindo a 3000 pés, 3859. Romeu, Romeu Lima Tango, é isso? Lima Tango, prossiga. Plano sistema, vou checar junto à Salé de Salvador, aguarde alguns instantes, o Lima Tango. Antena 6312, o PLB 170, 3 horas e 20, Antena Natal. Direita segue o Airbus da TAM, número 2 no ponto espera, via Índia Alfa após, quando pronto, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0 no 7. Bom voo e bom dia, Antena 6312. Tá, boa, Antena, conseguiu o Índia Alfa após, 295-6312. Precisa por uma 290 para evitar a formação. Destino, Papa Romeu, Zulu, Lima Tango. Autorizado, mantendo 3.000 pés, 3859. Mantém 3.000 pés, 3859. Meia 30, desça para 2000. Ajuste 1-0-7, autorizado final, ILS XV, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, 1630. Meia 30, vou ir na proa 055 para interceptar o localizador, o ano 630. Proa 055 para o lock, 630. Solo é o TAM 3304, pronto para o táxi, o POV 152, autonomia 3 horas e 40, antena Ribeirão Preto. Direita Índia Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-7, bom voo. C04, direita Índia Alfa, 118-95, 1-0-7, tem um bom voo, bom dia. Sim, Índia Alfa, direita, 1895, ponto espera 1-0-7, tá, 3304. Diga, bom dia. O Lima Papa Mike me escuta. Papa Mike ainda está na rota bom. Negativo. Para ingresso Interlagos. Sim, antigo ingresso Interlagos, aguarda transferência do Zulu 90. O no 630 voando pro 070, autorizado LS. Pro 070, autorizado LS, o 630. 3859, voando pro 340, esquerda 340, limite dessa pro localizador. Pro 3859, pro 340, à direita? Confirma na esquerda, pro 240, 240 esquerda. Positivo, esquerda 240, limite ao localizador, tá 3849, 3859. 319, informe de cada. 6391, 240. Ok. Zulu Lima Tango. Para Porto Seguro, Zulu Lima Tango, mil pés. Via 107 com curva à direita, ingressando no corredor Axé. Após prossegue em coordenação com o controle, aciona 0264, o controle 120 decimal 8, torre 198 decimal 95. Assume na proa de Duna, esquerda Duna, autorizado LS, desce para 2.000 pés, ajuste 1.017. Esquerda Duna, desce para 2.000 pés, 1.073.859. O Lima Tango está no pátio 4, confirma para o Zabon. Utilize 1 no 8, decimal 95, altímetro 1.0 no 7. Então, bom voo e bom dia, Zulu Lima Tango. Agora Azul 4450, informação Juliette, respeito 150. Boa, desce até o 050, 4450. 050, 4450. Estabilizado, gol 1630. 630, completa final, chama a torre 118-95. 118-95, obrigado. Compro um ponto espera da 90. 3304, linha da qual de imediato? Afirmativo, 3304. Gente, autorizado a NEA e decolapso no 0, vento 140 graus e no 09. Além decola imediato, 3304. Foi gol 1630. 1630, continua aproximando a porta no externo, baixado e travado. Para informação, 1E2, iniciando a rolagem na pista no 0. Sim, Matias, está passando já o externo, baixo travado, 1630. No 500 pés autorizado, reporta final. Passará no final, Lima, papai mais. Zulu November, proa da rotatória, chama a torre agora, 118-95, Zulu November. 118-95, grato pela compreensão e colaboração. Oi, Salvador, bom dia, West Zulu November. West Zulu November, bom dia, continua a aproximação, reporta na final de 3 milhas no 7. Reporta na final de 3 milhas, West Zulu November. Vetor sequenciamento, curva esquerda, voando pro 200, limite localizador. Vetoração esquerda 200, limite localizador, posicioné 6311, atingindo 4.000. Ok, desce para 2.000 pés, 1.017. 2.017, 6311. 150 graus, 109. Repouso, 630. Unimatango, reporta na intersecção da base. T04, decola 22, chama o controle 120, decimal 8, Mongo. 08, obrigado. Olá, Zero, TAM 3304, 1800 na saída Arbor, transição Elefa. 3304, sobe ao 360. 360, 3304. 11, esquerda, pro 120, autorizado LS 2010. 6311, ok. É, autoridade já interceptou o localizador. Autorizado o procedimento. Questionei a 6311. Bruno, November, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 40 graus, 109. Pouso autorizado, pro November. Sente o Lima Tango, mantém pontos de quanto é interseção. Gente, mantém ponto de espera devido a uma aeronave já a uma milha do externo. É 312, copiou a torre? Copiou. Borom 630, Sol 23, deva direita, chama Sol em 121, desce 19. Deva direita, 219, Borom 630. Foi voltando 3859, só foi sendo estabilizado, baixou a travada. 3859, tráfego avistado, cheque é trem, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 109. Baixa travada e repouso 3859. É cruzou novembro, são 224, confirma o pátio. Foi Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, mano, 630. O TAM 3304 desvisa à esquerda, proa 265, pode dar informações. Gente, dos desvios após o Elefa, 3304. Desvisa, Elefa, o TAM 3304. Olha, confirma o vento pro Lima Papa Mike, por gentileza. Lima Papa Mike, na vertical do aeródromo de Salvador, o vento de 120 com 10. 120 com 10, Lima Papa Mike. Bom dia, Oxanea 6311. Oxanea 6311, bom dia, tráfego avistado, QNH1097, número 2 para pouso. Tango Sente, mantenha a cabeceira 97. Mike, destino agora? Fala de imediato, 73 turbulência do Airbus 320, que pôs o normal zero. Gente, o Lune Matango, livre de decolagem, pistola 7, vento 1, 30 graus, o normal. O 4450 para aproximar a descida. Para 2000 pés, sem restrições, 1017. 2000 pés, 1017, 4450. Afirmativo, nas proximidades de Duna, um helicóptero mantendo 500 pés. Oxanã 6312, para informação, Romeu Vitor 10 decolando da pistola 7, comprou do litoral sul, não interfere com correção. Oxanã 6311, para informação, Romeu Vitor 10 decolando, comprou do litoral sul, não interfere na sua aproximação. Positivo, visual com o tráfego, confirme livre pouso. Afirmo, 6311, livre pouso, pistola 0, ventona 30 graus, 99. Livre pouso na 10, Oxanã 6311. Turune Matango, decolada 27, chama controle 120, decimal 81, voo. Dato, conhece a 208. Estimativo 500 pés por a norte para cruzamento. Cruzamento, Lima Papa Mike. Torre Salvador, Papa Romeu, Zulu, Lima Tango, livrando os decolados com curva direita, ingressando no corredor. Axé. Gente, Zulu, Lima Tango, na escuta, meu pé. até ela saber até o meu peso. Voo Nelefa, o TAM 3304. Ciente, o 04. Zulu Lima Tango, informe estimado para ingresso no terminal de Ilhéus, estimado proposto. Certo, só um minuto. Levais, chamar o sol, linha 31. Mike, controle. Papa Mike, controle. Uma Papa Mike, você escuta, senhor. Uma milha à sua esquerda, posição de 10 horas, o helicóptero montando 510. Visual com o Romeu ali. 407. Papa Mike, sente o tráfego. Paciente com Polícia Federal ali à esquerda, 10, 9 horas no momento. Ok. Bom dia. Nossa frequência 1288, alterna 1260, 3304. 1288-260, tá 3304, obrigado, senhor. Controle Salvador, Zulu Lima Tango. Yankee, Zulu Golf, controle. Sua direita, 3 horas, 1 milha, o helicóptero do Lima Papa Mike mantendo a pronóstico. Lima Papa Mike direto para o destino, reporta na final para todos. Estou com o Viedal, senhor. Está Papa Romeu Zulu Lima Tango? Zulu Lima Tango, prossiga. Zulu Lima Tango em cima da terminal de Léus aos 1255 e em uma localidade aos 1345. Fiquei copiado, não escuta. Trouxe o Lima Papa Mike. Prossiga, Mike. Poderia confirmar a posição da PRF? Sou de Salvador, está na minha 312. Minha 312, sabe 350, Puka. Sou zero, Puka, 6312. Onde eu vou, Jama? Autorizado, Jama. Jama, 6312. Uma Papa Mãe, que o helicóptero está agora à sua esquerda, posição de 7 horas, meia milha. Gente, Lima Papa Mãe, não visual. Azul 4450, completa final e LSX 6, torre 118-95. Salvador, azul 4450. 1 milímetro externo. Azul 4450, repórter no externo, baixado e travado, traça vai no 94, QNH 10 no 7. 4450. Externo, baixado, travado, 4450. 4450, tráfego já avistado, livre pouso, piso 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, 4450. Controle Salvador, solicita, autoriza apoio de rolamento por Lima Tango, da presente, após direto. Autorizado, Zulu Lima Tango. Tem uma TDF, matando. Controle de volta. Todo está sendo emitido, reportando para a COA. Ciente, Mike. Solo 34, direito, chama Solo 1219. 219, 4-4-7. Solo Salvador, bom dia. 4-4-0, siga avançando. 4-5-0, bom dia, taxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter 910, candidato 44. Gente, Mike, frequência livre. Dá pra frequência livre, bom trabalho, obrigado. Xanamia 312, chama Recife agora, 12545, alterna 13365. 2545-3365, Xanamia 312, boa. O 4450 vai ingressar a Juliette, vai seguir a vetora Follow Me através do portão 8 e vai prosseguir portão 10, portão 10 ao destino. Eu acho que seguindo Follow Me, portão 10, 4450. Gol no 648, Salvador. 8, empate, desce até o 50, 050. Voa Mari, desce até o 060 no ponto ideal. Autorizado desvio, trip 5494. Fazendo desvio aqui à esquerda, autoriza para o de Duna. Tá, do Pro de Duna, nesta proa intercept localizador, livre LS, ponto estabilizado. Passaremos. Pode fazer uma ponte com a aeronave? Decolou de Feira de Santana, 2010, na Serra Bravo, Tango Vito. É o voo número 14 de ponte com Copacabana. Você está o mesmo informar o nível final do propósito? O comandante poderia informar o nível final de chamado Traposo? Chamado Traposo? Chegou o controle, o nível final 065. Estimativo, está autorizado a sessão 065, gentileza informar a aeronave? Ok, está autorizada a sessão 065, então, papalã. Pode dar o 0147, gentileza, 0147. 0147, acertou, ok. Acertou, o motor vai acertar o 065 e vai acertar o 0. Ok, bom, muito obrigado. Porta estabilizada. Estabilizado, gol no 621. 621, 118.95. 118.95. 648 para 2000 pés sem restrições, autorizado LS 1017. 21, estabilizado VA 621, Rono 621, tráfego general 97, checa trailer, pripouso por cima 0, vento 150, grau 099, correção já avistado. Batilho e pouso, Rono 621. De coordenação local, ingresso na CTR de Ilhéus, chama mesmo 1201. São local da presente e nas proximidades de Ilhéus, chamar o controle 1201. Continua descido até o 050, ITAP. ITAP, 050, 650. Salvador, é o trip 5444, eu passo a Mari, confirme se tem restrição de velocidade na posição ETAP ou está liberado? O 5414, eu tenho o 737 da Gol, 10 milhas à sua frente, também na mesma chegada, me informando aqui, 270, nós, vai seguir o mesmo como número 2, a velocidade fica estreita ao tráfego à frente. Paciente, trip 5444. Via Alfa, ou Juliette, destino ao portão 09, e no através do portão 8, segue a vetora Follow Me. Ativa Alfa Juliette para o 9, no através do 8, segue o Follow Me. Hotel Ground, good morning American. 238 is at gate 11. 8 is information Kilo, request clearance to Miami. Morning American 238, send by its clearance, just 1 minute please. Thank you. através do 8, aguardando, falou amigo, no meio 21. No 621, aguarde a frente da viatura, eu estou informando o fiscal. Ok, vamos aguardar, através do 8. Dizendo só um minuto para a gente ver o copo, estou checando o 73. Gil 060, trip 5494. No 4, 2000 pés autorizado, ILS, ajuste no 017. 2000 ILS autorizado, 1097, trip 5494. O ingresso é ponto e risco, ok? Vai aguardar e follow me. Então no ponto de ingressar, ponto e risco? Salvador, bom dia, 38996, informação quilo. 3896, são identificação, desce até o 060. Identifico, desce 060, 3896. Bom, Salvador, bom dia, o gol 1165 está ciente da quilo para autorização de tráfego. Motiva, é o número 3 para cópia. É o Leda Motiva, o número 3, bom no momento, obrigado. 5414, reduzir para a velocidade de aproximação. Reduzir para a velocidade de aproximação, 5414. Agora sim. Senegal 90, no 7, traço 69, estado. Sarana, GCR, baixar para o lado 648. Prossiga 96. Aposto para a ponte, pode voar para aqui, tá? Para evitar uma formação aqui à nossa direita. Autorizado. Sim, obrigado. Flamengo, a Serra, baixar travado, gol 648. Gol 648, tráfego já avistado, livre pouso, 10, vento 1, 4, 0 graus, 1, 0, 9. Livre pouso, 9, 0, gol 648. Vou prosseguir. É 3-1-1, cópia. Trame a 3-1-1 Guarulhos, 360 está autorizado, via Perizulu 1-0 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepto, Perizulu 1-6 até BHZ, Belo Horizonte, após direto 3,